Azul 2715, desça para 2500 pés, altímetro na 091, autorizado o final do procedimento em LS de Rei da pista na 0. Reporte estabilizado. Controle Papa Romeu, Papa Serra Bravo, 500 pés a chefe, destino Serra Whisky Delta Lima, transfere e controle. Papa Serra Bravo, mantenha 500 pés, reporte visual com Serra Whisky Delta Lima, na final para ponto. E aqui é para o visual, Serra Whisky Delta Lima, Papa Serra Bravo. Bom voo, Gomeroli. Braço. Prossiga. 9542, mantenha ainda a coroa de bom e aguarde demais instruções. Controle para passear a Bravo de Amizão. Passa a Abraão, frequência livre. Graça, boa, até já. Para ingresso do Interlagos, o Vitor de Júlio. Fernando Vitor de Juliette, reposte visual com campo. Passa lá, Júlio. Fazer 17 no 5, reautorizado, descendo a 2 mil pés. Azul 2705 complexo, chame torre 1 no meio, decimal 6. 7-6, azul 2705. Azul 2705. Azul identificação, deixa nível de voo 050 via chegada Bomé de Onda. 050 via Bomé de Onda. Azul 9542, controle? Prefiro. Sua confirmação, só deseja voar para o outro VOR, descida em condições visuais, cancelar para seguir depois a pista 1 no 7 ou a pista 1 no 0? 1 no 0. Bem, se autorizada para o outro VOR, desça até nível de voo 050 e reposto visual para o cancelamento. Ok, só vamos na pro outro VOR, descendo ao 050 e onde descida azul 9540. Desça até o 050, azul 9540. Ok, 050, azul 9540. É o campo à vista, o Índia Júlia. Patango Vitor, Índia Juliette, chame torre 1 no 8, decimal 6. 18,62, é gráfica. O IHF autorizado, seu 4462. Seu 4462, deixa 2 mil pés, isso de altímetro na 011, autorizado, final do procedimento IHF, que foi pista 10, reposta no curso do localizador. Reportando o curso do localizador autorizado IHF, descendo para 2 mil com melhor. Salvador, boa tarde, Papatango, Vitor, Kilo Delta. Papatango, Vitor, Kilo Delta, mantém sobre regras de voo visual e a saída Arbo Uno, o Vitor, Kilo Delta. De Arbo Uno, Vitor, Kilo Delta. Senhor 6227, boa tarde, para o Galeão, prepare a seguida São João, Leda, Doclo, aguarde sua restante cópia. Salvo, saída São João, Leda, Doclo, 6267. Bom, 1164, seu honorável da companhia, ingressa na Juliette, portal 1-1. Juliette, por 1-1, após a nova companhia, 1164. Informe Delta sobre condições visuais para o nível de voo 075, reporte atingindo, confirma a localidade onde se apresenta seu plano de voo. 01432, confirme o tipo de equipamento de pessoas a bordo. Em sub, mantém 090, reporte atingindo. Patango Vitor, Kilo Delta, vou na proa de Arbo. Vitor, Kilo Delta, na proa de Arbo. Né, 63-14, confirma sua velocidade indicada. A gente reduz a 2209 para sequenciamento. A Patango Vitor Kilo Delta, confirma a proa ideal para o destino. Vitor Vitor Kilo Delta. Confirme, não foi entendido, Vitor Kilo Delta. 263, Vitor Kilo Delta. Olha assim, 263 copiado, Vitor Kilo Delta, curva esquerda na proa 240 para evitar tráfego na descida por 3 minutos após a próxima navegação cumprida do destino. 240, Vitor Kilo Delta, na livre da restrição de altitude? Negativo, suba sem restrições para nível de voo 100. 100, sem restrição, Vitor Kilo Delta. Papo Romeu, esse uniforme Delta... Contato a Bárbara, mantendo o nível de voo 090, vou na proa de Bomed para a chegada Bomed 1 no plano visual modificado, zona 890. Azul 954 surge, autorizado, deixa eu ver o 1500 pés. Ok, o 1500 pés, desce, azul 954 surge. Patango Vitor Kilo Delta, próxima navegação com o período de destino, quando possível informe sua chamada de pouso. Então, direto de destino autorizado, espaço pouso 1920, Vitor Kilo Delta, modificada presente, solicita 1905, nível final. Gente, Patango Vitor Kilo Delta, suba inicialmente para o nível de voo 055. 055, Vitor Kilo Delta. Xanar 6314, desse mantenha nível de voo 070. Avião 05, controle. A gente confirma estar alocado o código previsto, guardião 05. A gente já pode visual com Itapuã. Estabilizado, azul 4462. Azul 4462, complexo, chama-se torre 1 no 8, decimal 6. 18,6, 4462. O Xanar 6314, tráfego posição agora de 1 hora, afastado em 1 ou 2 milhas com rumo oeste, passando 4500 pés e subindo até o nível de voo 055, tipo é um Papa Alfa, Tango Quadro. Estamos até o 070, o tipo é um Airbus 320. Gente, Vitor Kilo Delta. Salvador Azul 4065. Azul 4065, contato para a decolagem, sob a via São Bruno, para nível de voo 320. Via São Bruno, para o nível 320, Azul 4065. Quando possível, solicita a voação. Azul 9540, voa na proa da CEASA. Prossiga para o 9542, qual a magnitude ideal? A proa 250, da presente. 250, azul 9542. Azul 4065, autorizado, voa na proa de Leda. A presente com a Leda, azul 4065. A forma do Charlie Alfa Tango, desça para 500 pés. 500 pés, já está paciente e reporte atingindo 500 pés, aguarde para essa matura. 500 pés, essa matura. Para a diferença, tá? Tá, Alfa Tango informou um tráfego agora na sua posição de 11 horas, afastado em 8 milhas, passando 4 mil pés em descida, tipo um Alfa Tango 72. Solicito o Charlie Alfa Tango e faça uma espera na CEAS, aguardando para prosseguir para a pista 17. Ok, então o tráfego vai manter espera no CEAS, tá, Alfa Tango? Chanel 6314, o tráfego já superado, pista para 3 mil pés, ajuste de altímetro 1091. 3 mil pés, ajuste 1091, Chanel 6, 1. Então aqui o Delta é autorizado subida a nível de voo 075. 075, Vitor Kilo Delta. Tá na velocidade do CEAS, já o Sim, está ali afastando o guarda para essa matura, mas tem espera na CEAS. Está mantendo espera na CEAS, espera na CEAS. Chanel 6314, sequenciamento, curva esquerda na proa 040, limitado pelo curso localizador, desça 2 mil pés. Esquerda proa 040, 2 mil pés, limite localizador, Chanel 3 no bairro. Controle Gol 2009. Gol 2009, contato horário na decolagem, subaviação, voo 1 para nível de voo 240. Aviação, voo 1, 240, 9009. Azul 9542, visual com campo? Visual. Tem, chame torre 1 no 8, decimal 6. 8 6, vai prolongar a perna 200, senhor. Azul 9542, para instrução de pouso, chame torre 1 no 8, decimal 6. Papa Romeu, S Uniforme Delta, aguarde para a descida. Itaquilo Delta, reautorizado a subida até nível de voo 1905, quando possível ser estimado de pouso. 1905, mais de pouso, 1920, senhorita, deixa o Itaquilo Delta. Entendi. S Uniforme Delta, reautorizado a descida a 3 mil pés, ajuste de altímetro 1011. Décima 1. Salve, décima 1, boa. Azul 44, Nereste. Chanel 6314, na pista autorizada a interceptar o curso localizador, reposto de recepção, na descida 12 no PEC. Autorizado é 2009, vou ir na proa de Coral. Coral, 2009. Olha, Alfa Tango, chame torre 1 no 8, decimal 6. 18 na 0, gato. Fazenda do 5, torre 1, 9, 8, decimal 6. Oscar Uniforme Delta, informe sua velocidade indicada. 2.0, Delta. Gente, reduza para 2.209. 2.209, Delta, transporte, Delta. Five 6-7, clear to Brasília, flight level 360, via Upper Zulu 17. Takeoff runway 10, after takeoff right turn with Arbor 1 departure, after flight a left position and intercept Upper Zulu 17. Score code 5175 and Salvador departure, frequency 119.8. Direto para 5? 4-4, está visual com entrada na final. A gente prossegue direto para o pátio? Afirmo, direto para o pátio. Gente, se possível, já está visual com a Embraer? Sim, visual. Prossegue para o pátio então, reporta visual. Retaguarda do tráfego, direto para o pátio, guardia 1, 05. Azul 9542, já visual autorizado, pouso, pista no zero. Vento 1 no 0 grau, 099. Tem livre pouso, azul 9542, baixou e travou. Guardião 05, na medida do possível, agiliza para o pátio 4. Estamos aeronave agora 10 milhas aqui para a cabeceira 1-0. Agilizando 05. Essa aqui foi pista 10, reposta no curso do localizador. Pista 10, bem autorizado, entre na pista 0, recuperar estabilizado, entre na pista 10. Só confirmando controle Oscar Uniforme Delta tem intenção de pouso na 17. Gente, o Oscar Uniforme Delta, porém, só prossegue no ILS e cancela com a torre? Afirmativo. Sim, queremos coordenar com a torre. Azul 2761 para Campinas, troque seu código para o 5153, confirmando o sinal solicitado. Afirmativo, estabilizada a subida para o nível de voo 340, troca seu código para o 5153, agora reservado. A troca do código, chame Centro Recife, em 126.85, caso negativo, 125.45. Azul 4065, chame Centro Recife, em 128.35, caso negativo, 125.1. Atual meu Oscar Uniforme Delta, reduza para 1709. 1709, Oscar Uniforme Delta. Pelo 43, trajeta 4009, 542. Alvador, Rocha, 3537, request pushback and startup 308. Stand by to pushback and startup turn 3567. Stand by, 3567. Passando o eco, Juliette Checo, boa tarde. Aguarde só um instante de cópia. Chegou o Xanero 6327. 6327, possível? Afirmativo para autorização de tráfego, centro da Serra. 6327, para ele, prepare a subida São João 1 no trânsito São Coral, número 2, cópia. Afirmativo, né? Em 128 decimal 35, caso negativo, 125 decimal 1. Atual meu F uniforme Delta, completo final do procedimento. Ele é F, chame torre 198 decimal 6. 186, chamada torre, F uniforme Delta. Olha, Fotão, já visual. Autorizado pouso pistão 7, vento 150 graus, 099. Pouso autorizado, cabeceira, contato. Tá? 1659, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter 1-0, boa na 659. Xene 6314, solo 22, livre pista direita, Xene solo Salvador, 121 decimal 1. 121 decimal 1. 2130, boa tarde. Para Barreiras, prepare a subida Momo, transição do ataque, número 4 para cópia. Confirma se foi feita alguma CHG para o plano? Subitão de Juliette? Sente-se aqui, atento ao Alfa 150 já ingressando na Oscar. Após, vai reportar na Oscar para ingresso. Telefone Tango está solo controlado agora, os 23 de mesma frequência. Oscar Uniforme Delta, propõe cancelamento. Aguarde o Oscar Uniforme Delta. Rumo 8.4.0, pronto. Mantém a posição, o Gol. O Papa Romeo Oscar Uniforme Delta, plano cancelado aos 23, já curva à esquerda, reporta final no 7. Reporta final no 7, Oscar Uniforme Delta. Sente Rafa Tango levando frequência, solo aos 23. Autorizado, até Oscar, autorizado. Afirma que o Juliette é planejamento correto, acionamento a critério. Em hoje, o altímetro 011. Para ataque de decolagem, chame a torre 198.95. Corrigindo 198.62. Só confio por gentileza o POB e o baixo de estacionamento. Oscar Uniforme Delta, autorizado pouso pista no 7, vento no 30 graus, 089. Autorizado, Oscar Uniforme Delta. Vai coordenar e reportar o quarto motor, ok? Salvador, vitrine de Gillette, aguarde só um minuto pra linha. O 412, controle 19.8. Eu acho que uniforme Delta, solo 25, apenas confirme o pátio. O pátio 5? Gente, ela está autorizando o backtrack, vai livrar a sua esquerda na papal, estacionalizando a frequência. Meia 3, eu não vi portão previsão 04, as naves da companhia está desocupando, mantém a posição da Juliette. O Chanel 6327, pronto 4. 1884, autorizado a decolagem, pista no zero, o vento 1 no 0 graus, 089. Clima de decolagem no 0984. Gente, Golo 256, autorizado após a rolagem do Boeing 737-300 companhia, alinhar e manter a cabeceira no zero. O Chanel 6327, correto, cotejamento, reporte banco por estacionamento no 02. Sol. 2230, para evitar a conquista. Já chegamos aqui no sistema, correto, para evitar a conquista, pronto, cópia. Autorizado para Vitória da Conquista no nível 180, decolando da pista no zero com curva à direita, subida a árvore 1, após Elefa, após posição Opilore, direto Vitória da Conquista. O código transponde 5054 e o controle 19.8. Correto, reporte pronto para o estacionamento, passaria 2230, remota 12. Aguarde, aeronave da TAM passar retaguarda, assim que a mesa passar, autorizado. Sun 3567, Abreu Taxi, vai MNA, Frontex Angel, holding short 110, call tower 118, decimal 60, altimeter 31011. Oh, 27, vamos para o Pax, 196 Delta, alterna Guarulhos, 3:50, que é o economia. Guarulhos 350, por gentileza, confirma apenas para alguém? 116. 116, autorizado o táxi Chanel 6227, direita via Taxi Índia. Quando no ponto de espera, chame a torre 118, decimal 612, é o ajuste no 011. Gente, no 011, autorizado o táxi, está à direita, quando pronto, 1186, Chanel 6227. Mais 3 minutos, ok? 9, então, 1, 2, 5, mais 3 minutos. Sino. Graças e ajuda na escuta permanente. Patango Vita, Ninja Juliette, reporte levando a CTR. Confirma, então? 63, 5 Lima, pushback. Chanel 6227. Chanel 6227, autorizado a alinhar e manter, capucinando 0. Alinha, mantenha 0, Chanel 627. Após intercâmbio, capucinando do Luno 0 até a posição por base, capucinando do Luno 6, conforme a rota do plano. Código transponder 5111 e o controle 119.8. Estimativo 360, levando 1-0 com curva direita, então voo 1, fuselou 1-0, fuselou 1-6, 5-1-1-1 e o controle 19-8. Obrigado, Chanel 63, Chanel 5. Correto, o cotejamento do 6305, autorizado, push, reporte táxi. Push, reporte táxi, 63, Chanel 5. Segue acionamento, Chanel 6327, tráfego número 2. 6327, aguarde, push. Aguarde, 6327. Autorizado o táxi, passarei 2230, via parte principal do Taxi Índia. No ponto de espera, chamei a torre 198, decimal 612, ajuste de altímetro no 011. A gente já está voando direto ao destino? Ah, não, foram a 5 graus à direita, somente. Gente. Tango Juliette Eco, boa tarde, mantém a sobrenome de voo visual, nome do PES corrido Axé, confirma intenções. Sobrevoo na região de Caixa Prego, o Tango Juliette Eco regressa. Sim, Tango Juliette Eco, reporte passando no farol da barra. Reporta na no farol da barra, o Tango Juliette. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, autorizado, decolagem pista no 7, vento 140 graus, 099. Gente, fechando em 627, decolado 33, chame agora, controle de Salvador, 119 decimal 8. 198, fechando em 627, ligado. 3, aguarde, copo para barreiras, prepare e subida a mão no trânsito Salvatap. 3, 3, 3, 5, para o táxi, estamos com 170 a bordo, para de autonomia, alterna Galeão. Autonomia? Fora. Chinelo 6315, autorizado táxi, via parte principal, táxi Índia, ponto de espera, torre 118, decimal meia dúzia, ajuste no 011. 018, convite 11-6307. Chinelo 6327, após 09 da companhia, passar retaguarda, autorizado, puxo no 02. Para condenar a senhora, pode passar 09 da companhia, está autorizado, venha servir. E aqui, Grato. Controle Salvador, é o Oscar Paquiaque. Papão Romeo Oscar Paquiaque, mantenha sobre revisivo visual, no meu pé direto com a Nati, aloque o código 5412. 5412, pro direto com a Nati, no meu pé, sim. Na 620, desça até 4 mil pés, ajuste de altímetro 1-0111, tráfego agora a posição de 1 hora, tá 18 milhas com rumo oeste, mantendo 2.500 pés, tipo um Papa Alfa 32. Papa Tango Vitor Índia Juliette, com tráfego 11 horas, o nome é 187 milhas agora, rumo oposto, passando 080 em descida até 4 mil, tipo um Boeing 738. Controle SNR 6227, solicita. Chanel 6227, controle. É, Tosiliana, pra gente ir para a pro de Delta Oscar, Kilo Lima, Uniforme. Baixo com relação com o centro Recife, o Chanel 6227. Sim. O transponder correto apenas a curva na subida Momo será a esquerda após a colagem. Correto, passaria 2233, reporte pronto para puxa acionamento. Negativo 125 decimal 45. 2.800, 2.500, 2.500, 2.500. Salvador, good afternoon, turn 3567, best 1500. Turn 3567, radar contact on departure, and climbing maintain flight level 360, Arbor 1, departure. Via Arbor 1 to 360, 3567. Patango Vitor Índia Juliette, confirma seu estimado de pouso. Patango Vitor Índia Juliette, confirma estimado de pouso. 1849, serviço terminado, passando agora levando a CTR, autorizado chamando a frequência livre para a coordenação do seu voo. Regresso, 1620, desse no pé, autorizado final do procedimento em linha executiva, tá bem? reporte no curso do localizador. Gente, localizado em 310, vai reportando no curso do localizador. Papatango Eco Juliette, Eco Controle. Seu posto em segundo VHF a bordo? Seu posto em segundo VHF a bordo? Afirmo. A gente mantém o mesmo na frequência livre para a coordenação dos possíveis estáveis nesse setor e reposto para regresso. Ok, reportarei para regresso, passando agora para a base. Passarão 2230, decolado aos 39, chame controle Salvador, 119 decimal 8. 19-8, porra. 317, está com autonomia. 3 horas seguintes, nós estamos fazendo agora a Caju, POV 109. Chinesme 327, utilizado o táxi direito via Índia, ponto de espera, torre 118 decimal 6, luz é o ajuste no 09. P11, ponto de espera 186 da 10, Chinesme 327, ligado. Decolagem, suba via Arbo Uno, para nível de voo 180, canceladas as restrições de altitude. Cliente 180, livre das restrições, 2230. Model 10-3567, request flying direct to Alepha. 10-3567, clear to fly heading Alepha. Fly direct to Alepha, 3567. No 620, completo sinal do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1 no 8, decimal 6. Obrigado. Passaria do 2230, vai direto na proa de Alepha. Telefa na proa, 2230. Meu essa máquina que tem que autorizar para trocar a frequência do voo não pôr. O Fineco Juliette Eco solicitou subida para 5 mil pés. A gente autorizado a subida a 5 mil pés, o Eco Juliette Eco reposta para a descida. Minha 315, contato para a decolagem sobre a aviação voo 1 para nível de voo 360. 360, você vai de cordão de Leda? Sinal 6315, passando 2 mil pés, vai direto na proa de Leda. Direto Leda, bora, 6315. Oceaner 6227, chame centro Recife em 128 decimal 35, caso negativo, 125 decimal 1. 2230. Passageiro 2230, controle. É possível coordenar com o Recife a frota de destino para minimizar o nosso atraso, por gentileza? Guarda coordenação com o centro de Recife, passageiro 2230. Guarda. Após umbagem, conforme a rota do plano. 5454, código transponder 198, controle. 567, contact final, Recife Centro, frequency 126, decimal 0, e Flamengo 128, decimal 8. 160, 128, 8, 677. Passarei do 2230, autorizado voar direto do destino. Romeu Oscar Uniforme Delta, no pátio da Aerostar, chame pronto táxi. É 327, decolando as 462, chame controle de Salvador, 119 de sua 8. 198, boa tarde, muito obrigado, amigo. Controle Salvador, muito boa tarde, Oceaner 6327, chamo 1, passa, você escuta. Oceaner 6327, boa tarde, contratará a decolagem sob aviação do 1 para nível de voo 240. Salvo 1 para 240. Bom, essa não é a minha 327, solicita, se possível, com o final 200. Temos que coordenar com o centro Recife, seu nível final 200, após 2000, vai direto ao Coral. Direto ao Coral, muito obrigado, Serena. Oceaner 6327, autorizado subir, manter nível de voo 200. 200, muito obrigado, senhorita. Obrigado pela apresentação. 423, boa tarde, para Confins, prepare a subida a Árbor 1, um, aguarde o instante cópia. O táxi reporta a Papa para ingresso, Papa Romeo Oscar, uniforme Delta. Xaner 6315, chame centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo, 125, decimal 1. Papato, Tango, Eco, Juliette, Eco, prossiga. Da presente, vai de porta para 1.500, regressa para o aeroporto. Tem Tieto de Lecheco, desse nome 500, faz reporte Paris para ninguém se ter lado. Reportar a Paris para ninguém se ter lado. Juliette, eu conformo um tráfego da posição de 1 hora, 8 milhas, como oposto, mantendo o número 500 pés, desconheço o tipo do mesmo. O Eco Juliette, eu faço uma chamada na frequência livre para a coordenação com o mesmo. Meu ASC uniforme dela, estou atualizando decolagem pista 17, vento 120 graus, 089. Tango Juliette, Serra Tango, prossiga. Tango Juliette, Serra Tango, acende identificação. Juliette, Serra Tango, contato radar 61 no milha setor sudoeste de Salvador, vou cumprir o de Bomédia para a chegada Bomédia 1 e reposto no ideal de descida. Opa, Tango Eco Juliette, Eco, efetuou chamada na frequência livre. Afirmativo, porém, não obteve contato com o Tango. Gente, o mesmo agora na sua posição de 3 horas a 3 milhas, 1.500 pés. Controle Papá Romeu Oscar, uniforme Delta, decolou na Coral 1 do Bravo. Papá Romeu Oscar, uniforme Delta, contato na decolagem, suba e mantém nível de voo 080, foi direto na proa de Serra Índia, Romeu Índia. Positivo 080, na proa de Serra Índia, Romeu Índia, Oscar, uniforme Delta. Azul 6918, coquei dentro, descent, cycle level 090, fly heading, TAP. That's correct. Oceaner 6327, centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo, 125, decimal 1. 2235, 1637, boa tarde. Azul 2789, recebe o controle. Nível 330 para Recife, saída Pucajé, Moracaju, Perzulu 17. É, o transponto 5471, o controle é 19.8, tá 4778. Correto, então 4778, reporte para o posicionamento. Reportará. Azul 2789, recebe o controle? Confins aprovado, número 380, Cogino 360, no Colunda 10, curva pela direita, na subida Arbor 1, após Alefa, após Nitibu, Upper Zulu 21, conforme rota. 5474, código transponder, 119, decimal 8. 380, roda 310, com curva à subida Arbor 1, 474, transponder, ponto 192, a rota é após Arbor. Plano 097, só confirmando, após Arbor, voa Elefa, após Elefa, Nitibu. E inicialmente, havia solicitado 380, é, ainda solicita esse nível, quer que coordene 380 ou 736? 36 mesmo, obrigado. Seria Arbor, Elefa, Nitibu. Voo 097, muito obrigado. Correto, no 097, só faço pronto para o estacionamento. Correto. O Saulo, TAM 4778, posição 5, pushback, estacionamento. TAM 4778, utilizado, reporte táxi. Reporte táxi, TAM 3, 4778. 789, eu tenho identificação, vou indo na proa de Bonfim e reporte para a descida. Negativo, 2789 está pronto para a descida. 2789, desça nível de voo 0. Fecha para 4.000 pés, a gente já é o time com 10111. Milhões de 4.000 é número 1, propósito. Negativo, número 2 na aproximação. Azul 6918, fly heading Luna. TAM 3155, Guarulhos 320. Sambo 1, Leda, Motiva, Upper Zulu 0, Piraí, Umbade, Upper Zulu 44, Pagode 5473, 119.8. TAM 3155. Correto, TAM 3155, reporte campo para estacionamento. Gente. Azul 6918 descent until 2000 feet, altimetry 31011. Eco de leste, eco, tá, anteriormente formado, agora posição de 1 hora, 2 milhas, mesma altitude, um Bravo, November, 2 Papá. Controle, o 2789, atrapalha se a gente tá por uma zona também? Afirmativo, mantenha a prioridade bom. Falou. Tango Juliette, Serra Tango, informa um tráfego posição de 1 hora, 9 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 080, Tipo Charlie 525. Papa Romeu, uniforme Delta, tráfego posição de 1 hora a 7 milhas, com rumo noroeste, mantendo o nível de voo 070, Tipo Charlie 3110. Então, meu Oscar Mike Yankee, mantenha sobre redes de voo visual direto para o Itapuã, reporte para a descida. Então, meu Oscar Mike Yankee, ciente. Azul 2789, confirma a velocidade indicada. 240, Azul 2789. E redução para 2209.